Foguete meia dúzia. Localizador, WebJet 6746. Flash final LS, Torre 1186, Web 6746. Flash 2000, boa noite. Boa. Então 3170, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, batalha estabilizada, pessoal, também. Então 3152, chame Recife agora, frequência 1-2685, alterno 2545, então 3152. 2853. Boa. Web 6746, avistado o tráfego, o ajuste agora 1020. Livre o pouso, 910. Venta 1140 graus, 10 nós. Livre o pouso, 910, com 1020, Web 6746. Gol no 7 no 4, chamo para o táxi. entrada do Foco 62, está aguardando o sinalizador, 3891 da Tupi. Sim, está 3891. Webjet 6746 no solo aos 27. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 6746. Então 3170, complexo LS, chame torre 1186, então 3170. 3170, boa noite, senhor. Boa. Saudade de 1714, 129 a bordo, a autonomia de 1 hora e 56, altera a rede. Ciente, o Gol no 714, tá ligado o táxi até o ponto de espera da 10? Chame para a decolagem. O táxi do ponto espera a resposta. Próxima, Juliette, o 6746 da Web. Ok, o 6746 da Webjet, ingresse na Juliette, o portão é o 02. Graças a Léo, 2, 6, 7, 8. Salvador, boa noite, está 3170, estabilizado no 0, baixada da base. Boa noite, está 3170, está avistado o tráfego, o ajuste no 020, está livre o pouso na 10, vento 150 graus, 109. Autorizado, pouso no 0, está 3170. Ok, mantenha o ponto de espera, o Gol no 714. Observe o tráfego na final da 10, é um Airbus da TAM. Após o pouso do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a 10. Oi, Salvador, Gol no 896. Gol no 896, prossiga. Autorização João Pessoa. Ok, está autorizado João Pessoa. Nível 370 via Upper Whisky 58 até Recife, após Recife direto João Pessoa. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120.8, acione 5534. Voo 896, autorizado 370, João Pessoa, com cópula de voo, Upper Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Agora da pista 10, curva à esquerda, saída Puca Caju, 1208 é o controle, transforma 5534. Correto, e chame quando pronto o Gol no 896. Chamarei. Norte, Bruno 994, prossiga. Projeção material, por favor. Ciente, está autorizado. Maceió, nível 350, via pelo ISC 58, até Orago, após direto Maceió. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, acione 5532. Dado 350, Maceió, pelo ISC 58 até Orago, após direto. Puca, Caju, 208, controle 5532. Tá correto, chame pronto no portão 3, gol no 994. Tá, obrigado. Eu tá 3170 no solo aos 33. Tá livre o táxi, Alfa, Juliette, para a remota 13, remota 13 do pátio principal. Tá 3170. Alfa, Juliette, remota 13, 3170. E o gol no 714 tá livre a decolagem da 10. O vento 140 graus, 14 nós. Gol no 714, decolado aos 35, chame o controle, 120 decimal 8. 208, gol no 714, uma boa. Controle Salvador, gol no 714. Gol no 714, contato, Suzuma Tênis 230, gol no 714. 230, gol no 714. Gol 1606. 1606, prossiga. Informação Charlie, nível 3704, Argentina, ver. Ok, o gol no 1606, eu tenho 390 autorizado, o senhor aceita? Afirmo, gol no 1606. Ok, tá autorizado então Campina Grande, nível 390. Via Pezulu 10 até Neuma, após Neuma direto, Campina Grande. A decolagem é da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, acione 5536. Voo 1606, está autorizado Campina Grande, voo 390 até Zulu 10 Neuma, direto Campina Grande. Pé falou da pista 10, curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar. Controle 1208, transponder 536, gol no 606. Tá correto e chame no gate 5, quando pronto, gol no 606. Vai apontar o 606. Uno 714, chama Recife agora, na frequência 12685, alterno 2545, Uno 714. 2685, 2545, boa. Boa viagem. Autorizado, gol 994, chame táxi. Já chamar a táxi 994. 606, por estacionamento, portão 5. Autorizado, Golo 606, chame táxi. Repassa para o táxi, Golo 606. Rondon 994, está pronto para o táxi, está com o CEL 2168, 2 horas e 5 minutos, caminho São Paulo. Cliente, o Rondon 994 está livre o táxi até a cabeceira 10. Reposte alinhado e pronto para decolagem, o Rondon 994. Reportará pronto na cabeceira da atmosfera da 10, Rondon 994. Gente, voo no 896, temos duas aeronaves da companhia que vão sair do pátio agora. Aguarde só mais um instante para iniciar o seu pushback e acionamento. Aguardando, afirmo, está autorizado, acione na posição, aguarde para o pushback, o Golo 896. Ok, acione na posição, aguarde no pushback, obrigado, Golo 896. Tente, a livre a decolagem, Golo 994, dá 10, o vento é 140 graus, 8 nós. Gol no 606 para o táxi, 68 bordo por meio de 4 horas e 40, alterna a porta livre. Gente, o gol 1606 está livre o táxi até o ponto de esfera da 10. Via Pátio Índia, chame para a decolagem. Pátio Índia, ponto de esfera da 10, vai a porta pronta, gol no 606. ponto 0 no 0. Sente, gol no meio 0, meia linha e mantém no 0. Mantém no 0, gol 0 meia. E o gol 1896, autorizado, pushback no portão 01, chame táxi. Autorizado pushback, chama ali para o táxi no 896. O gol no 994, decolado ao 50, chame o controle, em 120 decimal 8. É, 208? Afirmo, 208, boa viagem. Obrigado. Controle gol no 2994. Gol 994, contato, sobre manter nível 350, gol 994. Sobre 350, 994.